Vitor Mike Quebec, já avisou o coronado? Ah, sim, ô Quebec. Chame agora a torre, 1 no 8 no 5. Tô passando o Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, dá presente, aproximando, reporte vertical da Enrimar, 1 centena com 1 no 8 no 9. Vitor Mike Quebec. Horais, Santo Vaia. We'll form when established on the localizer Roshanaya 6326. M7-00, Solos 46, libere pista esquerda e táxi livre pátio militar 6700. Eu vou achar travado. 4-1 no 6. Livre pouso no 0, 90 graus com 1 no 7 nós. 4-1 no 6. Livre pouso na pista 1-0, 4-1 no 6. Azul 4065. Livre pouso no 7, 1 centena, 1 no 6 nós, Vitor Mike Quebec. Azul 4-1 no 6, Solos 4-8, libera a direita, Solo 1-2-1-9. Libera a direita, Solo 2-9, obrigado, boa tarde. Boa. Solo Salvador, você é 1-4-2 para o táxi, 1-6-2 a bordo, alternando o Nadal com o Vitória. 0-0 da Ponte Fera via Índia e Alfa no Ponte Fera Torre 1, 1-8-95, ajuste no 0-0-9. Bom voo. 1-8-9-5, Ponte Fera, através da Índia e Alfa. Solo, boa tarde, azul 4-1-6, livrou. Tá na Taxi em Alfa. Táxi em frente, reporta antes da Juliette, azul 4-1-1-6. Frente, reporta antes da Juliette, 4-1-1-6. O trip 5490 para o pushback e acionamento. F490, coordena a equipe de solo, reporta táxi. Coordena a equipe de solo e informará para o táxi. 490. Establish on localizer scenario 6326. 6326, complete LS approach, contact the tower on 118 decimal 95. 118 95, scenario 6326. Reporte pista livre. Tower, good afternoon, scenario 6326, establish on final approach. Good afternoon, 6326, for Portland gear now and the lock, the wind is 100 degrees, 16 knots, of scenario 6326. Roger, I have already lifted with the landing gear down, with the landing side, scenario 6326. Just to the landing gear down on the lock, the clear to land runway 10100 degrees, 16 knots, ocean air 6326. Roger, clear to land, ocean air 6326. Uma boa tarde. E Torres Amador, muito boa tarde, Ocean Air 6142, no ponto de espera com a aeronave na final, visual. Boa tarde, após a passagem do companheiro ali, mantém cabeceira no 06142. Após a passagem do companheiro, e área mantém a pista 10, 6142. Correto. Taxo Tripe 5490, POB 53, autonomia 4 horas, alterna Aracaju. Sente, autorizado o táxi até o ponto de espera, via parte 1, em alfa no ponto de espera torre, 118 decimal 95, ajuste 10009. Tripe táxi, ponto de espera 1995, 5490. Alternativa Aracaju, confirme por gentileza. Aracaju, confirmo. Graças. Decolagem 1-0, uma centena com 18 nós. Decolagem pista 1-0, a cena é 1-4-2. Cena 6-3-2-6, report before taxiway Juliet. Before Juliet, cena 6-3-2-6. Último veio por aqui. Tem meu destino? Excelente. Ok. altitude que está mantendo e confirme se foi feito a notificação. Torre Salvador, boa tarde. Trip 5490, ponto espera pronto. Vai para direto para o Chiripan e o Alcântara. Está com a área. Torre Salvador, trip 5490, boa tarde. Quanto ao zero ali, mantém no zero? Ali mantém 5490. É 1-4-2, decolou de Salvador, 5-6, chame e controle em 1-1-9-8, uma boa tarde. 9-8-6-1-4-2. 490 livre decolagem, da 1-0, uma centena com 1-6-9. Livre decolagem, 490. Seria excelente voar a posição Puka. E suba ao nível 350, direto Puka autorizado. Puka autorizado, 6142 para o 350, graças. O 490 decola o 57, chame controle em 1198. Boa tarde. 1198, 5490, triplo. Controle Salvador, triplo 5490, boa tarde. 490, boa tarde, sube e mantenha 200 na saída Momo. 200 Momo, 5490. Salvador, quando possível, broa de Petrolina por TP 5490. Aguarde. tarde, Macaco Delta, prossiga. Gente, o Macaco Delta, está autorizado manatinho no meu pé, decolagem da 17 com curva direita, corredor axé. A série padrão 0125, controle aéreo em 1, 19.8. Trip 5490, vou ir direto para Petrolina. Direto para Petrolina, 5490, grato. Canem 142, vou ir direto para meu Fox 018. É 6142, vai voar direto Romeo Fox 018, grato. Delta, bom dia, prossiga. Na reporte táxi, na Queco Delta. Salvador, 5490, solicita desvio à esquerda da rota, proa 330, mais 15 milhas. Trip 5490, livre desvios, reporte a prono direto Petrolina. Promara direto Petrolina, o 5490. Chanem 142, na escuta? Prossiga. Chanem 142, chame centro Recife, frequência 126.85, alterna 136.25. 126.85, qual que é a secundária, senhora? Secundária 136.25. Secundária 3325, muito grato, tenha um belo dia, senhora. 142. Siga a Mike Gillette, Romeu. Comente de frequência, Mike Gillette, Romeu. Livre, reporte pronto para ingresso da pista, Mike Echo Delta. Chegada a Mari, desse mantenha 3000.009. Foi direto Itapi, 31954. Direto Itapi, 31954. Autorizado Liels, nível 240, via rota do plano de voo, decolagem da 1-0 com curva à direita no perfil da EL, Leda, após direto Liels. Acenando o transponder 5564, controle Salvador, opera em 1, 19.8. Correto, me pronto no gate 02, gol no 649. Chegada a Mari, esse mantém a 4 mil pés, ajuste 1.009. 4 mil pés, 1.009. Negativo, vou direto Itapi. Direto Itapi, né? 3-4. Começa a novembro com o Ferro da Pronto Cópia, 5241 da Trip. Pronto Cópia. Autorizado Vitória da Conquista, nível de voo 200, rota direta, decolagem da 1-0, com curva direita no perfil da Arbo. Arbo após direto Conquista. Acena no transponder 5566, controle Salvador Pera em 1, 19.8. Trip 5241 na saída Arbo, Alfa, Romeu, Bravo, Oscar, Romeu. Arbo, 241. Chame pronto no pat 3, 5241. .462, autorizado chegada a Mari, desse mantém a nível de voo 050, vigilância radar. 050. Salvador, bom dia, Azul 4, na 65. 4065, boa tarde, prossiga. Por gentileza, qual a saída prevista? Nível de voo 320. Eu já tenho autorização, tá pronto, cópia? Afirmativo, prossiga. Está autorizado para Campinas, nível 320, decolagem da 1-0 com curva direita na perfil da EL, veio da Bridge, intercepta peso 1-6, segue conforme a rota do plano. Acione no transponder 5547, controle Salvador Pera em 1-19-8. Autorizado, Campinas 320, decolada 1-0, primeira curva à direita no perfil da saída da EL, lei da Bridge após upper whisk no meio, 5547 pelo plano, 19-8 controle. Aerovia é para Zulu 1-6, após Bravo até Azul e após conforme a rota do plano, Azul 4065. É para Zulu 1-6, afirmativo. Chame para outra posição no portão 08, Azul 4065. Maraca no portão, 4065. Transporte de enfermo? Ok, parte pista que decola. Chama na sua copa, perto do 90. Sala porta táxi, gol 1649. Desça para 2000, ajuste 1009, autorizado LS que se vê, reporte localizador. Desça autorizado 2000, vai reportar de casa do LS que se vê. Tenha 060, chegada a mais, 3192. 060 na maior, 3192. Vamos ver para o Voo local Salvador Salvador com sobrevoo em Valença. Nível de voo 045, inicialmente restrito no meu pés. Decolador na 7 com curva direita, corredor axé. Aguardando liberação do controle. Acione no transponder 0117, controle APR em 119.8. A bordo, parte 5, saneamento táxi, decolagem, torre 1, 18.95, ajuste na 009. Bom voo. Boa tarde, 807, da Gol, nível 225, para o número 0, para o número 0. Stand by, and see clearance. 009. Coordenando que equipe de sol, reporta ataque. Ok, copiado. Frequência livre para coordenação, Mike Rubel. 8.95, ajuste 1.009, vamos voltar. Salve Salvador, boa tarde, acionei a minha 327, informação November, autorização Ilhéus, negativo RNAV, é 327. Gente, acionei a minha 327, número 2 para a Copa, aguarde. Guardando Copa, minha 327. 09. 3.009, 4462. 90 graus, 1.69, 1.649. American 238, you're right to cop. Here is the Miami flight level 380 via Upper Zulu 20. Take off runway 10, Momo departure and the flock transition. Scope code 5573, Salvador approach frequency 119.8. Zona 54, passadona, complete final ILS, chame a torre em 118.95. 118.95, boa tarde. 63.14, autorizado ILS, X-Ray, reporte estabilizado. Estabilizado, repassará. Tráfego Salvador, Oceaner 6321, informação November. 6321, número 2 para a Copa Guard, por gentileza. Ok, a gente está com um pouquinho de tempo ainda, poderia coordenar com o centro nível 380, por gentileza? Qual, nível 380? Afirmo. Sequenciamento, mantém a proa, limite ao localizador. Mantém a proa, limite ao lock, 4462. Decolou os 23, chame agora o controle 1998. Bom, 649, controle 1998, bom dia. Torre Buenas, o TAM 3154, baixo travado na final. 3154, livre pouso, 90 graus com 15 nós, TAM 3154. Livre pouso, 3154. Bastante informação nós vendo aí também da hora de decolar no 547, poderia por gentileza confirmar se era previsto? Solo copiou, 35241 para o TAC. Como que chamou o solo? 35241 para o TAC. Prossiga com as informações do TAC, 5241 da Trifa. Novamente, formando POV 55, autonomia de 14h30, alterando muitos claros. Gente, autorizado até o ponto de espera via parte 1, envia alta no ponto de espera torre 1, noite decimal 95, ajuste 1009. Via parte 1, ponto de espera 2895, 35241. Alô, é o TIP 1627, boa tarde, ponte na Uber. Poxa, não é 6327 que chamou o solo? Negativo. 6327 está aguardando o copo. O solo foi o TRIP 5627. O TRIP 5627 é o número 3 para a cópia. Prepara PUCA, transição Caju. PUCA Caju, 5627. Oxanã 6327, pronto, cópia. Afirmativo. Autorizado Liels, nível de voo 240, conforme a rota do plano. Decolagem da 1-0 com curva direita no perfil da EL, letra após direto Liels. Acione no transponder 5002 e controle a pera em 1, 19.8. Autorizado 240 para Liels, rota conforme o plano. Decola da 1-0 com curva direita na da EL, letra após direto Liels. 5002 em transponder, controle 19.8, Oceané 6327. Oceané 6327, está correto, time pronto para pushback e acionamento, portão 01. Tomará 6327. Atingindo 060, TAM 3192. 3192, continue descida até 3000, ajuste 1009, cancelada a restrição e tá. 3.000 com 1.009, cancelado a restrição intacta, tá? 3.1.2. 3.1.5.4, solo 2.6, libere direita, chame solo 1.2.9. Solo 2.9, boa tarde. Boa. Solo, muito boa tarde, está 3.1.5.4, livrou na sua escuta. Patrono, mantém o ponto de espera. Oceané 6314, livre pouso no 0, uma centena, 18 nós. Livre pouso no 0, 6314. Torre, boa tarde, Azul 4492, localizador visual. Boa tarde, continue a aproximação, número 2 agora para pouso, uma centena com 18 nós. Informarei pista livre 4462. 4462. Tá 3154, Juliette para o portão 05. Juliette para o 5, 3154. Oceané 6321, cópia. Pronto, cópia 6321. Autorizado Brasília, nível 380, via Brasil 1-7, decolagem da 1-0 com curva direita, no perfil da Arbo, após posição Elefa. Acione no transponder 5006, controle Salvador Pera em 1.19.8. Autorizado Brasília, nível de voo 380, via Upper Zulu 17. Decolada 10, com curva direita, na saída Arbor, transição Elefa. Transponder 5006, controle Salvador, 119.8. Oceaner 6321, portão 612. Tá correto, time pronto, Oceaner 6321. Chamará pronto, 6321. Aproximação final, baixada e travada, Zulu 4462. Continue a aproximação. Formaria pista livre 90 graus com 18 nós, 4462. Golf 677, decolagem da 1-0 com curva à esquerda, no perfil da Pulca, transição Caju. Acenando transponder 5021 no controle Salvador Pera em 1-1-9-8. Bono 807, desça até 3000, ajuste 1009, redução para 2109. 3000, 1009, 2109, 1809. Vem para a torre. Guardião 06, prossiga. 05627, está correto, time pronto na parte 3. Semana pronta para parte 3, 627. Senai 6314, boa tarde, Taxi V Alfa, reportante da Juliette. Alfa antes da Juliette, 6314. Salvador, Força Aérea 6700, vou com. Sente agora a cópia, Senai 6700. Alfa Aérea 6700, boa tarde. Mais azul ali, mantém 3-4. 1288. Tá. Mantenha o ponto de espera, Eco Zulu Novembro. Mantenha, Novembro. Guardião 06 ali, mantenha no 7, Guardião 06. Guardião 06, seguindo o eixo da pista até cruzar a cabeceira oposta, o vento 90 graus, 169. Qual o piloto em comando? Sente. Boa noite, 07. Vetoração para... Sequenciamento, curva à esquerda na proa 210, limitado pelo localizador. Esquerda, 210, o limitado pelo localizador. Os 3-1, libera a direita, chame Sol, 1-219. Direita, 219. Eco Zulu Novembro, autorizado, ingresso, reporte alinhado, pronto no 7. Atrás do 4462, livrou na sua escuta. O ajuste permanece 69. Pode aberto, pode ser. Xané 6314, ingresso Juliette para portão 1-0, portão 10. Ingresso para 1-0, 6314. Tá bom, Jornal 06. Decolou os 3-1, transfere controle em 119-806. 19-8, é. 5241 da tripla em decolagem autorizada da 1-0, 90 graus com uma 1-89. Decolagem autorizada da 1-0, 5241. Boa tarde, Salvador, tá? 3192, estabilizado ILS, baixo a trava. 3192, boa. Continue a aproximação, informaria pista livre, o vento 90 graus com 18 nós, 3192. Aguardando os palheiros da 3192. Informará através do próximo Guardião 06. 06, acione o código 0106. 0106, Guardião 06. Quadrono decolou os 33, chame controle em 1198. 198. Quatro, quatro, meia, dois, Juliette para o portão 03. Juliette, portão 03, 4462. Portaria 6700, cópia? Autorizado Recife, nível de voo 270, conforme rota do plano, conforme briefing. Já defesa aérea, decolagem da 1-0, no perfil da Pulca, curvando à esquerda após a decolagem, após direto, o destino. Acione no transponder 2640, controle opera em 119 decimal 8. Recife autorizado no 270, decola da NES, Pulca, curva esquerda, 2 para o ponto, 2490, controle. O 6700 já foi brifado com, sobre os canais? Sente, chame pronto para iniciar o táxi, o Força Aérea 6700. Para o pushback agora, o 4065. 4065. Autorizado no posição 08, reporta táxi. Autorizado, reporta o táxi. Informação, tem um tráfego a posição agora de 2 horas, 4 milhas, mantendo 500 pés, o helicóptero não vai interferir com a aproximação. Chame a torre agora na frequência 118.95. Tem tráfego, torre 118.95, 80.5, boa tarde. 90 graus, com no 69, Eco Zulu Nova. Pode passar esse tráfego na curva também, vai... Torre, boa tarde, com 807, final da 90. 8077 do tráfego, continue a aproximação, informarei pista livre, o vento 90 graus com 15 nós. 1807. Guardando a direção de pouso, 1807. Para posicionamento. Sete, mantenha a posição, o Xanem 6321. Posição 6327. 627, mantém a posição, guardando a posição. Salvador, boa tarde, voo no 396, descida 90. 396, chegada a Mares, desse mantém 050, vigilante. 050 na Mares, 396. Paulo, tá 3192, livrando sua escuta. Boa tarde, 3192, taxi via Alfa e a porta antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, 3192. Pista livre, 90 graus, com 159, cheque o trem, pouso livre, pistão 0. Livre, pouso 90, baixar travado, 187. Sente. Juliette para o portão 02. Juliette para o 02, 3192. Solo, 6327. Prossiga. Previsão para iniciar o push. Eu tenho uma aeronave que já terminou o push no setor sul. Após o mesmo será autorizado. Mas o Embraer da Azul, para sair da guarda, está autorizado no 02. Reporta taxa. Ok, após o Embraer da Azul, será iniciar o push e reporta taxa. 807, Solos 38, libera direito, chame Solo em 1219. Direita 219, gol, 1985. Para o táxi Azul 4065, 110 a bordo. Não, pera na São José do Rio Preto, 4 horas e 30 de autonomia. 4 horas de autonomia, confirma a alternativa? 4:30, São José do Rio Preto. Ciente, autorizado o táxi até a ponta de espera da pista 1-0, via parte, vem de alfa no ponto de espera Torre 1-18-95, ajuste no 0-09, bom voo. Autorizado, ponto de espera da 1-0, parte, vem de alfa, 2-95, obrigado, bom trabalho. O Xanana 37 foi instruído após a passagem do Embraer da Azul à retaguarda inicial pushback acionamento. Por gentileza, mantenha a posição e aguarde. Vai manter a posição aguardando uma Embraer da Azul. O que era esse que estava estacionado lá ao lado do campo? Era 6700, prossiga. 6700, pode confirmar por gentileza, PLB? 10 a bordo. 10 a bordo. Uma mudança no, na série do senhor. Você vai cumprir a prefeitura Pulca, Jamo e após direto Recife. Pulca, Jamo, direto Recife. Já só. Salvo Salvador, 807, boa tarde. O Força Aérea 670 está livre de acionamento, aporta para o táxi. Alfa Juliette Romeu, prossiga para o solo. Só um minuto, cópia, o Alfa Juliette Romeu. Architecture Trade Coordination for Ground Staff Report to Red Forest. Right for text. Já siga. Pode confirmar o 317, ele tá ingressando aí, ó, na posição após através do 04 agora. Saulo, bom 807. 807, taxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 807. Cinco, 241 no controle. 241 na escuta. Suba restrito, nível 180. Restrito 180, 35241. Afirmativo, após o azul está autorizado, reporta táxi. 16 nós, livre alinhar e decolar pista no zero. 16 livre, decola, 4 metros. Siga condições visuais, frequência livre na escuta para o revê. Aperte, ó. Livre para a coordenação na escuta para o regresso. É, autoriza a vender para 400, eu vou fazer manobra, eu vou de cheque. Mantém então ainda mil pés, aguardando 4.500, Deco do November. Confirme, vai prosseguir para Valença, em CGL? Afirmativo, vai efetuar manobra no, na vertical de Valença, ali, por ali. Gente, então mantenha mil pés ainda no través de Veracruz, está autorizada a ascensão. Está mantendo mil pés e através de Veracruz, vai prender para 4.500, Valença. Na sua escuta permanente. Juliette Romeu, confirme somente o local de sobrevoo. 280, desse mantenha 2000, ajuste 1009. Setor para final do ILS X-Ray, curva à esquerda na proa 200, limite ao localizador. Descendo 2000, ajuste 1009, vetores, proa 200, limite ao localizador, gol 9280. Aparecendo 25 milhas na saída coral. O nível 060, conforme a rota do plano, decolagem da 17 com curva direita, cumprindo o perfil da coral. Acione no transponder 02 21 e o controle é em 1, 19, 8. O 1396, reduz a velocidade 2109 mais. 2103 em torre 118 decimal 95, ajuste no 009. Solo, 86327, tem 709, 3 horas e 30, alternativa Salvador, para o táxi. Confirme por gentileza o PLB? 70. Centro, Janeiro 6327, autorizado, táxi até a ponte Fera via Índia e Alfa na ponte Fera Torre 118-195, ajuste 1009. Centro Índia Alfa, ponte Fera Torre 118-195, 1009, Janeiro 6327. America 238, clear taxi into holding point runway 10 via May April, India, Alpha. Holding point tower, frequency 118.95, 218.10.